eu fico o tempo todo pensando no céu. Como será esse lugar divino? E a face do Senhor, como será? Deve ser muito lindo. É como um sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Senhor, pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Ah, ah, eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu. E com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado. foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado. Sofrer, mas o amanhã virá e minha vencer. ZYH 661, 1340 kHz, Rádio Pitaguari. Estúdios localizados na Avenida Maria Osana Matos Lima, número 90, Distrito Industrial 1, Maracanaú, Ceará. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a SERT. Maracanaú, terra de gente boa, gente que trabalha com fé e esperança. Thank you.